Thomas Delbono, de Santa Cruz, Kiko, me vamos a pasar a todos los otros. Estão 3561, boa noite, autorizado. Alinha e decolar 10, vento 160 graus, 620 nós. Ingresso Juliette, portão 04, o Web 58 no Zero. Juliette, portão 04. Backtrack autorizado, chame pista livre. Decolou o Zuno 1, assumiu o controle 119, decimal 35. 1935, controle, boa noite, obrigado. 3561. Autorizado nível no 50, clipe 52 no meio. Autorizado nível 1, 50 para o clipe 52 no meio. Muito obrigado. Tony, boa noite, 3561, Arbora, Elefa, cruza 2000. 380, vigilância 35 mil. 380, 35 mil, data. Comandou, boa noite, Chile, linha 201. Linha 201, para Galeão, agora de costa. Passarelo 2224, chama agora o centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2224. Copiar, tenha boa noite. Controle da 3561, possibilidade de voar Elefa, dá pra gente? De Elefa 3561. Vai dando, obrigado. Eu não posso cruzar o 90, autorizado. Após 90, vou Elefa, 356, obrigado. Chené 6201, cópia. 10, escuta, prossiga. Autorizado Galeão, 360, Pesolo 10. Decola da 10 direita, da Elmeda Bridge, 198, corrijo 1935, 5460, transponder. Autorizado 360, para Galeão, Rio de Janeiro, para Pesolo 10. Decola direita após, da Elmeda Bridge. 1935-5460, do CNR-6200. Correto, fugir também. É, pode dar. Zulu para o Admar e reposta para a descida. 04, autorizado. Salvador, eu vou na 30. No 604, autorizado, ele é. Chama agora Recife, ou no 2545, alterna no 2685. Ou no 2685. Chamar torre 118-62-9604. Abjad 5827, vamos para a cópia. Abjad 5827, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Opezulu 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119-35, transponder 5453. Objeto 5827, cruzamento correto. Reporte para acionamento do Itaqui. Centro 18, 62. Centro Elétrico 102.6.2.398. Localizador, Gono 398. Torre 118.6.2.398. Livre pouso no 0, vento no 50 graus 79. Livre pouso no 0, vento no 50 graus 79. Tango Zulu desce para 2.000 pés, 1.014. Salvador, o Bono 398, posição Duna. Três, nove, oito, prossegue na final número 2, aguarda pista livre. Pista livre, Bono 398. Bono Azul, 4071, no posto Duna, curso de funcionamento. Azul 4071, no livre acionar, champão para táxi. Salvador, boa noite, 3662, para Natal. TAM 3662, pronto para cópia. TAM 3662, autorizado Natal, nível de voo 370, via UPA Zulu 10. Pista 10, curva esquerda, saída Pucas e Pá, controle 119 decimal 35, transponda 5464. 5, né? Só prova utilizada, descida para 2.000 pés, 1.014. Aqui, a boa, o limite localizador. Para pushback acionamento no gate 8. Confirmo gate 8. Afirmo. TAM 3662, autorizado pushback, chama pronto para táxi. Autorizado, chamará. Alô, Salvador, gol 1604, livrou na sua escuta. Gol 1604, autorizado táxi, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 1604. Pushback, eu sou no orientante, LR6201. Na 6201, no livre acionar, sendo pronto para táxi. Vou dar para táxi, 6201. estacionamento, Oceaner 6390, portão 7. Confirme, pera, Saulo. É o Oceaner 6390, no 7, para o puxa estacionamento. Oceaner 6310, aguarde o pushback. Aguardando, querido. Saulo, voo no 604, próximo a Juliette. Voo no 604, mantenha antes da Juliette. A mantenha antes da Juliette, no 604. Texas 4071, 8 na Boando, 3 horas e 75. Antena Ribeirão Preto. Azul 4071, autorizado a ingressar na Índia no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Azul estudia de metrô no 014. E a Índia, a ponto de espera vai chamar a torre 122, obrigado. Osané 6201, não mantém posição. Negativo, mantenha, ok? Mantenha a posição. Então vai voltar. Paulo, João Doro Bolo, 398, chame antes da Juliette. Ok, o 6201 inicia. Inicia o pushback, chame para o táxi. Vai iniciar aí, chamar a táxi 6201. Vou confirmar aqui, só um minuto, mantenha a posição. Obrigado. 84071, na linha decola 10, vento 150 graus, 629. É 748, direito na proa 090, 2 mil pés, autorizado ele. São Zulu, vetor sequenciamento, esquerda na proa 015, limite localizador. Esquerda 015, na declaração, na, o limite localizador, o São Zulu. Aqui está, está adicionando o carro da ONU, o São Zulu. Afirmativo, inicialmente desce até o 50, tá, Zulu? Pode desce até o 50, tá, Zulu? O Airbus Avianca finalizar o pushback após ingresso em Juliette, portão 02. Perfeito, após o Avianca, ingresso em Juliette, portão 02. Sou 1604. Confirma alternativa, Oceané 6201. Boa noite. Dia. Ou no 604, autorizado, ingressando na Juliette, posição 02. Ok, para o táxi de Nermeto 201 com 112, 342, com... 6748, estabilizado em MS, boa noite. Ok, 6748, chama o externo. Chama lá. Afirmativo, autorizado. Salvador, azul 4071, decolou na sua escuta. Saída da EL 380, 4071. 380, poderia voar direto da EL? Autorizado. Direto da EL, obrigado. Vem para o solo. É o TAM 3662, no começo do meia. Ciente, mantendo a posição. Okay. 3662, dê passagem na Gol, ingressando na posição 02, autorizado. Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118 decimal meia, ajuste de altímetro no 014. Ok, 1014 na Júlia, dê passagem na Gol, a porta segue até o ponto de espera da 10, chama o torre 26. Oceané 6201, não fique atento à aeronave. O Airbus da TAM, após autorizado, seguir o mesmo ponto de espera da pista 10, chame torre 118 decimal meia, ajuste altímetro 10014. Afirmativo, após a TAM, segue o mesmo até a ponte de espera da 10019 decimal meia, obrigado, boa noite. Só confirmando que o TAM 3662, a segunda aeronave da Gol vai não, pode iniciar o táxi no ponto de espera, chame torre 118 decimal meia. Bom, no 398, mantém a posição. Uma previsão para hoje, né? Será 6310, 3 minutos. Foi o 6310 que acabou de estar. 6210, está aguardando o site, está o site, está aguardando o site. Ciente? No 398, após a passagem do Oceané, à sua esquerda, iniciar táxi, autorizado a ingressar na Juliette, posição 09. TAM 3858, aguarde cópia. TAM 3858, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Pesul 119. Pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 119, decimal 35, transponda 5465. TAM 3858, cotejamento correto, estamos prontos para perceber acionamento. Oceané 6310, após a passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado a iniciar perceber, estamos prontos para ataque. Após o Gol, liga o push, bota na água, deixa. Para o vento, para o 6748. 1060, graus com 08 norte. 6008, ele pôs o 6748. Apoio MF e o José de Câmbio. Torre 118, 62, Zulu. 62, obrigado, meu amigo. Boa noite. Boa. Lima tem após o tráfego da força final, tanto 3.010. Tango Zulu, Protagne, confirme pouso no zero, secua. Vocês vão lá para mostrar aqui não. Aqui dando esse passar o externo de secua. Negativo, informe final no 7, ajuste MI 14, 2150, 089. 12, segura a passada final 97, Tango Zulu. Web 6748 aos 37, direito, 121, decimal 9. 2 amado, firme direita, web 6748. 4071, chama Recife agora, no 251, no 3325. Recife 1, 3325. Ané 63110, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista 110. No ponto, chame torre 118, decimal 6, 18 metros, 0014. Objeto 6748, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, Juliette reportará. Objet 5827, Lívia Sonar, tem um ponto para táxi. Objet 5827, fica atento à aeronave da Oceanec, que vai passar sua retaguarda após autorizar.